Tá na 3601, na 4. Autorizado para chegar a questionar, boa tarde, 3601. Já para Salvador, bom dia. Azul Alfa, X-Ray, Romeu. Azul Alfa, X-Ray, Romeu, bom dia. Bom dia. O Azul Alfa, X-Ray, Romeu, solicita autorização de reboque do Finger 3 até do pátio 3, corrigindo pátio 3, até o Finger de número 3 no pátio principal. Definido início de reboque, reporta para ingresso no pátio 1. O Azul confirmando matrícula. Alfa, X-Ray, Romeu. Autorizado em título do reboque, reportarei para ingresso do pátio principal. Paquistão 3601 no POB de 1970, Alterna Galeão, 4 horas e 10. 3601, Taxi VI, via Ponte Perdão 10, chama 2895, ligão 0012. 2895-012, bom dia. Papa Mike, né? Departamento Gray, informa o tempo de hoje com a informação. Muito obrigado e um bom dia. Torre, Salvador, bom dia, tá 3601, tô esperando. 3601 na linha da cola, pistola 0, ventando 90 graus, 059. Na linha da cola, 90, tá 3601. Salvador, Azul, Alfa, X-Ray, Romeu, solicita ingresso no pátio principal até o pinguete número 3. Solo Salvador, é o Azul Alfa X-Ray Romeu, solicitando ingresso para o principal. Decolado, Zulu 2, controle em 2018. 08, vai dizer. Na 3601, bom dia, contato radar na decolagem, companhia 340, autorizado direito para o Adileda. Sente direito a Leda, se não para, 360, tá 3601. Solo Salvador, o Azul Alfa X-Ray Romeu. Azul Alfa X-Ray Romeo, tá livre, ingresso, pátio 1, reporta no término, portão 03. Ok, reportaria ao término. Controle, Salvador, poderia colher na bridge para o Tan 3601? Aguarde, será que não? Autorizada para o dirigir de Tan 3601. Bridge, Tan 3601, obrigado. Meu ciente. Então, 3601 no chame Recife, 1251, na alterna 13395. Operador, bom dia, o Xené 62, sem cura. Bom dia, Fluxo. Afirmativo, prossiga. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesulu no 0, bridge, via Pesulu no meio. É colapso no 0, curva direita, saída da El, transição módulo. Controle 120.8, aciona 5044. 360 Guarulhos, via Pesulu 10, bridge, via Pesulu no meio, BHZ. Fala da 10, curva direita, da El, Motiva. 208 ao controle, 5044 transponder, o 6254. Correto, a porta puxa, né? Posaremos com uma posição fim. tá mandando 2-1-1. Tá, 2-1-1, autorizado, pushback, reporta. Pode dar uma passagem, 2. Então, 357, bom dia, essa é a identificação do seu para o nível 0, 50, chegada bom, fique legal no 0 ou no 2. Chegada bom, autoriza agora direto, bom? Autorizado. Bom, obrigado. Boa noite, 62 foram para o táxi com 1-5-3 bordo, autonomia 5 horas, fazendo um galera. CNI, reporta, ponte para dono 0 para 1 no 0 nome 2, na frequência 1895. Chamada 2 com 1 confirmando 1-5-3 a bordo, é isso? Tudo bem. O 3 portará. Quanto que era? 2. Obrigado, tem. Salvador, bom dia, o Chanel 6A, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, Segundo decolagem 42, controle 120, 08. 1208, obrigado, até um bom dia. Olá, Salvador, bom dia, o Xanã 6251, passando 2 tampés da Elveda e Sprint. Xanã 251, contato com a decolagem, subiu para o nível 360, autorizado direita para o Odileda. Para o Odileda, subindo ao 360, Xanã 625, muito obrigado. 357 estabilizado. Tá, 357, vitor, recebe 295. 295. Salvador, bom dia, 3507, final do 10, está checando. 3507, bom dia, ventando 70 graus, 049, autorizado, pouso, pista no 0. Teve pouso no 0. Será 6251, chega agora ao centro Recife, 1251, altero 3395. 513395, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, eu tenho 357, obrigado.